posso deixar que o tempo te roube de mim. Preciso andar mais depressa para os braços teus. Por mais que o amor suporte, um dia tem fim. Por isso nunca mais meus lábios te dirão adeus. O tempo se esquece de quem se perde na estrada, e a vida não tem mais sentido, nem gosto e nem cor. Espera, eu estou chegando esta madrugada. Não vou deixar que o tempo nos roube o amor. Agora só penso em chegar. Fazer um amor gostoso que eu nunca te fiz, e nunca mais nesta vida te dizer adeus. O tempo se esquece de quem se perde na estrada, e a vida não tem mais sentido, nem gosto e nem cor. Espera, eu estou chegando esta madrugada. Não vou deixar que o tempo nos roube o amor. Agora só penso em chegar para ser feliz e ver o tempo parar nos olhinhos teus. Fazer um amor gostoso que eu nunca te fiz, e nunca mais nesta vida te dizer adeus.